ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Meus lábios ao me beijar. Tarde estava fria, frio também estava o teu carinho. Logo senti que já não me amavas e que abandonavas o nosso ninho. Guardei este lenço para recordar a boca que nele deixaste ficar. E um louco desejo me faz delirar, e os lábios que eu vejo, eu beijo a chorar. Meu lenço amigo comigo ficou, fiel companheiro não me abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer se aquele amor não consigo esquecer? Lenço branco, que ilusão foi aquele louco amor? Tudo agora é solidão, ele já não volta mais. Só saudade foi que restou daqueles lábios sensuais, lembrança viva que ficou junto das iniciais. Saudade foi que restou daqueles lábios sensuais, lembrança viva que ficou junto das iniciais. Tranças, a doçura de umas tranças, luz e sombra que recordo em tua ausência. Tranças que amarraram minha vida ao teu amor. Ando a procurar o teu sorriso e a tua voz. Fujo à solidão da minha sina, na esperança de te ver naquela esquina. Tranças que procuro noite e dia, que me deram alegria e dor. Por onde andarás, amor perdido? Contigo levarás o meu sentido. Talvez meu coração, sofrendo a sorte ingrata, ficou na solidão que dói e que maltrata. E estou chorando assim, cansado de chorar. E estás dentro de mim, e eu vivo a esperar por ti. Alguém te contará que amei e sofri. Penha pena que esta angústia seja pena pelo amor que me acorrenta e me condena. Pena que me enche de palavras sem rancor, chama que te acena como a chama do amor. Tranças, a doçura de umas tranças, luz e sombra que recordo em tua ausência. Tranças, nó cruel e indestrutível, que me ataram para sempre a ti. Por onde andará, amor perdido? Contigo levarás o meu sentido. Talvez meu coração, sofrendo a sorte ingrata, ficou na solidão que dói e que maltrata. E estou chorando assim, cansado de chorar. E estás dentro de mim, e eu vivo a esperar por ti. Alguém te contará que amei, sofri. Ouvimos com Albertinho Fortuna, de Espósito e Pontier, versão L. Marques, Tranças, mais um tango de alto nível. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Mais uma vez, Albertinho Fortuna, música de Leócata e Asná, versão do Adelino Moreira, Ainda Te Quero. Depois o tango Tarde Chuvosa, de Mores e Contursi, versão do Giarone, na voz de Eladi Porto. E a última do bloco, volta Albertinho Fortuna e canta pra gente, de Filiberto e Penhalosa, versão também do Giarone, Caminito. Cada vez que te prendo em meus braços, que olho os teus olhos, escuto tua voz, e que penso na vida em pedaços, loucura de amar, tortura atroz. E pergunto por que não termino com tanta amargura e com tanta dor. Se ao teu lado é cruel meu destino, por que não arranco do peito este amor? Por que, se mentiste uma vez, se mentiste outra vez e voltas a mentir? Por que, eu te quero abraçar, eu te quero beijar, se só sabes fingir, se eu sei. Teu amor é uma ferida, é a cruz de minha vida, minha perdição. Por que me atormento por ti, sinto angústia por ti, te ofereço perdão. Por que com alma em pedaços me atiro em teus braços, ardente de paixão? Eu confesso, meu amor, não percebo por que te amo tanto, não sei a razão. Se ao teu lado somente recebo a carícia amarga de tua compaixão. Sendo assim, por que é que eu não grito que é tudo mentira, mentira teu amor? E por que desse amor necessito se em ti só encontro martírio e dor? Por que, se mentiste uma vez, se mentiste outra vez e voltas a mentir? Por que, eu te quero abraçar, eu te quero beijar, se só sabes fingir? Se eu sei, teu amor é uma ferida, é a cruz de minha vida, minha perdição. Por que me atormento por ti, sinto angústia por ti, te ofereço perdão? Por que com alma em pedaços me atiro em teus braços, ardente de paixão? anoitecer, não para de chover, e fico a meditar. Sinto remorso de saber que por meu erro nunca, nunca hei de te rever. Eu cerro os olhos meus e vejo os lábios teus, pedindo meu amor, pedindo até por Deus. E hoje sou eu a te querer num frio anoitecer. Vem, triste, me dizia que a minha solidão é a mais cruel das agonias. Vem, piedade tem da minha dor, que estou cansada de chorar, de sofrer, de esperar, de falar sempre só com meu coração. Vem, pois te quero tanto, que se não voltas mais, vou me afogar no mar de prantos. Não, não posso mais viver assim, com este amor que é dor sem fim, amor que é maldição. Caminho que os anos marcaram, que juntos um dia nos viste passar. Hoje eu venho por última vez, venho ver-te ao ver-te chorar. Meu caminho que então te ofertavas, sorrindo ao carinho que em ti floresceu. Muito em breve uma sombra serás, uma sombra mais triste que eu. Desde que ela foi, nunca mais sorri. Meu caminho, amigo, eu também morri. Foi se não voltou para os braços meus. Seguirei seus passos, meu caminho, adeus. Meu caminho que todas as tardes com ela eu seguia beijando-lhe a mão. Não lhe digas na terra ou no céu que o meu pranto rolou no teu chão.

a prata em meus cabelos, cansaço em minhas mãos. No peito eu sinto gelo em vez do antigo ardor. Não há mais sol às sombras nos dias meus. Adeus, rapaziada, adeus, adeus. Adeus, muchachos, companheiros desta vida. Adeus, amigos, meus camaradas. Já chegou o tempo de empreender a retirada. Chegou o dia do adeus, rapaziada. Adeus, amigos, eu me vou resignado, sem tristes queixas sentimentais. Já terminaram para mim todas as farras. Meu corpo exausto não resiste mais. Perfumes do Oriente, alcovas de cetim, um riso, um beijo ardente e um paraíso enfim. Mulheres, juventude, amor e alegria, a vida inteira passa em louca fantasia. A prata em meus cabelos, cansaço em minhas mãos. No peito eu sinto gelo em vez do antigo ardor. Não há mais sol às sombras nos dias meus. Adeus, rapaziada, adeus. Adeus, amigos, eu me vou resignado, sem tristes queixas sentimentais. Já terminaram para mim todas as farras. Meu corpo exausto não resiste mais. Ouvimos com Albertinho Fortuna, de Carlos Gardel e Alfredo Lepeira, versão do Giarone, Morro Abaixo. Depois, o tango Quero Ver-te Uma Vez Mais, de Canário e Contursi, versão de Jair Murim, na voz da cantora Eladi Porto. E a última do bloco que você ouviu, Adeus Muchachos, música de Sanders e César Vedani, versão do Haroldo Barbosa, com Albertinho Fortuna. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Já anunciando mais uma vez, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis. Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis, e o seu programa Arquivo de Cera, todo domingo, de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia, Brasileirinho ao vivo, hoje com Tarcísio Sardinha, o violão e convidados. Tarcísio Sardinha e convidados, daqui a pouquinho, de 10 ao meio-dia, ao vivo, no nosso programa Brasileirinho. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes, 2 da tarde, Memória 107, um show ao vivo com Tom Jobim, homenageando Vinícius de Moraes, 20 anos depois. E às 3 da tarde temos o programa Conversando com Arte, sempre trazendo uma atração importante para a cultura cearense. Calé Alencar, Aurora Miranda e Nelson Augusto conversando com a arte todo domingo, 3 da tarde. Vamos continuar nosso sempre aos domingos agora com Albertinho Fortuna, música de Eduardo Partané e também Lourival Faisal, o tango Mentindo. Depois, Sentimento Gaúcho, de Caruso, F. Canário e R. Canário, na voz de Eladi Porto. E a última do bloco é Albertinho Fortuna, de Carlos Gardel e Alfredo Lepeira, versão do Giarone, Voltou Uma Noite. Sem amar ninguém. Se desejo rir, brincar, sonhar, cantar, sorrir, nada pode me impedir. Que me fez sofrer e pra nunca mais chorar deixei de amar, e assim hoje vivo a cantar. Quem teve um amor e esse amor não conseguiu esquecer, não pode entender porque sorrindo hoje eu vivo a cantar. Quem amou alguém e passou por tudo quanto eu passei, ao ouvir a de ver que estou mentindo, talvez chore a cantar. Amou alguém e passou por tudo quanto eu passei, a ouvir a de ver que estou mentindo, talvez chore a cantar. Sou esperava, tinha no rosto tanta aflição, que tive pena de recordar-me sua ironia, sua traição. Me disse humilde, se me perdoas, o tempo antigo de novo virá. a primavera em nossa vida, verás que tudo nos sorrirá. Mentira, mentira, pensei nessa hora, o tempo de outrora não pode voltar. E assim, meu carinho, ao teu me laçado, é o triste fantasma de um velho passado que já não se pode ressuscitar. Porém, nada eu disse, pois tive piedade, e na obscuridade seus olhos se ergueram. Meu sofrer medonho logo perceberam. Num olhar tristonho de mulher vencida, me disse é a vida e não a vi mais. Voltou de noite, jamais ouvido, com um olhar triste posto no chão. E tive medo daquele espectro que foi loucura, loucura e paixão. Fui em silêncio, pesadamente, ante um espelho parando por fim. Vi no meu rosto tantos invernos, vi nos seus olhos pena de mim. Mentira, mentira, pensei nessa hora, o tempo de outrora não pode voltar. E assim, meu carinho, ao teu enlaçado, é o triste fantasma de um velho passado que já não se pode ressuscitar. Porém, nada eu disse, pois tive piedade, e na obscuridade seus olhos se ergueram. Meu sofrer medonho logo perceberam. Num olhar tristonho de mulher vencida, me disse é a vida e não a vi mais. No começo do bloco, Albertinho Fortuna cantou pra gente, de Eduardo Patané e Lorival Faisal, o tango Mentindo. Depois, Sentimento Gaúcho, de Caruso, Canaro e Canaro, versão aqui na cantora Eladi Porto. E a última do bloco, Albertinho Fortuna cantou pra gente, Voltou uma Noite, de Carlos Gardel e Alfredo Lepeira, versão do Giarone. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Especial Tangos com Albertinho Fortuna e Eladi Porto. Mais uma vez, Albertinho Fortuna, de Carlos Gardel e Alfredo Lepeira, versão do Giarone, Amargura. Depois tem Dora, música do maestro Romeu Fossati, com Eladi Porto e a orquestra de Romeu Fossati. E a última do bloco, Albertinho Fortuna, de Carlos Gardel e Alfredo Lepeira, versão também do Giarone, Bebe Comigo. Persegue-me implacável a boca sorridente dessa mulher que mente, que inspira e trai o amor. Tremendo eu vi a louca, a outra oferecendo os beijos dessa boca, matando-me de dor. Um vento de loucura varreu a minha mente, ferido de amargura pensei em me vingar. Meus dedos se crisparam desesperadamente, e a boca sorridente eu não pude matar. Nesse amor de um dia, como uma criança, minha fantasia via um mundo de esperança. Elevei-a tanto para além dos astros, que hoje há nos meus rastros só meu pranto e a minha dor. Amargurado eu vago, minha ferida sangra, bebamos outro trago que eu quero olvidar. Mas estas penas minhas de amor e desenganos, como as ervas daninhas, são duras de arrancar. Do fundo do meu copo seu vulto me aparece,

atormentada pelo porto das angústias, lembro tudo e não sou nada. Sou como meu barco vagabundo que parou acorrentado, amarrado ao cais profundo. Também amarrado ao meu passado, sou um barco abandonado. E sinto na carne estas amarras, como ganchos, como garras. Choro aqueles dias que jamais hão de voltar. Lembro a tua boca que jamais hei de beijar. Sou como meu barco vagabundo, que amarrado ao cais profundo há de ficar. Aqueles beijos que eu perdi quando senti tua cilada foram tormentas e tufões. Aos turbilhões já não sou nada. Só sei dizer que caí, que penei, que rolei ao abismo de um fracasso. Sei que o teu pérfido amor, a zombar da minha dor, me persegue passo a passo. Hoje que sei que não virás, vago sem fé por este porto. Quero partir, quero fugir, mas estou morto. Por que viver sem teu amor? Não é viver, mas sim morrer. Vago como sombra atormentada pelo porto das angústias, lembro tudo e não sou nada. Sou como meu barco vagabundo que parou acorrentado, amarrado ao cais profundo. Também amarrado ao meu passado, sou um barco abandonado. E sinto na carne estas amarras, como ganchos, como garras. Choro aqueles dias que jamais hão de voltar. Lembro a tua boca que jamais hei de beijar. Sou como meu barco vagabundo que amarrado ao cais profundo há de ficar. Sei que não virás, vago sem fé por este porto. Quero partir, quero fugir, mas estou morto. Por que viver sem teu amor? Não é viver, mas sim morrer. Thank you. Olho pela lua, rumores de serestas, é toda tua fortuna. Há sempre um portão que range ao abrir-se num jardim, e nele uma sombra quieta, linda como uma flor, que espera inquieta a frase incerta de um amor. Bairro, bairro, que tem sempre a alma em festa de um violão sentimental. Guarda, peço, todo o encanto da seresta que te fez tradicional. Velho bairro, perdoa se ao evocar-te não resisto à emoção. É o pranto da saudade, é o beijo da amizade que te dá meu coração. Poetas e cantores, de boêmios e doutores, catedral dos meus amores. Em teus muros coloridos gravei os nomes mais queridos: Rosa, a moreninha, Loura foi Leonor, Jane, a princesinha, doce ilusão, primeiro amor. Bairro, bairro, que tem sempre a alma em festa de um violão sentimental. Guarda, peço, todo o encanto da seresta que te fez tradicional. Velho bairro, perdoa se ao evocar-te não resisto à emoção. É o pranto da saudade, é o beijo da amizade que te dá meu coração. Ouvimos com Albertinho Fortuna, de Carlos Marcrísio, e C. Santiago, versão do Giarone, o tango Amarras. Depois Grissel, de Mores e Contursi, com Eladir Porto e a orquestra de Romeu Fossati. No final do bloco, Melodia de Subúrbio, de Carlos Gardel, Batistella e Alfredo Lepeira, versão de Armando Lousada, na voz de Albertinho Fortuna. Programa sempre aos domingos, especial Tangos, com Albertinho Fortuna e a cantora Eladir Porto. Lembramos a você mais uma vez, daqui a pouquinho às 8h30, o programa do Nireis. Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis, e seu programa Arquivo de Cera, todo domingo de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia temos o programa Brasileirinho, hoje ao vivo com Tarcísio Sardinha ao violão e convidados. Tarcísio Sardinha e convidados, de 10 ao meio-dia ao vivo, nosso programa Brasileirinho. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes, 2 da tarde, Memória 107, um show ao vivo com Tom Jobim e grupo, homenageando a obra de Vinícius de Moraes. 20 anos depois vai ser Memória 107, Tom Jobim canta Vinícius de Moraes, daqui a pouquinho, 2 da tarde, no Memória 107. E às 3 da tarde tem o programa Conversando com Arte, Calé Alencar, Aurora Miranda e Nelson Augusto, todo domingo, 3 da tarde, sempre trazendo uma personalidade da cultura cearense, Conversando com Arte, 3 da tarde. Vamos continuar nós sempre aos domingos com Albertinho Fortuna, música de Eduardo Patané e Floriano Faisal, Adeus Querida. Depois tem Caminito, de Penhalosa e Filiberto, com Eladir Porto e a orquestra de Romeu Fossati. E a última do bloco, Lencinho Branco, de Filiberto e Penhalosa, versão do Giarone, na voz de Albertinho Fortuna. Thank you. não vais voltar. Se tudo acabou, se eu vivo a esperar em vão, por que deixar meu coração sofrer? Sofrer assim. Vem uma vez mais, vem dizer adeus e vem reviver o que passou e amenizar a cruel paixão que deixaste em mim. Vem, querida, vem comigo recordar. De novo vem sonhar e amar. E em nome do amor que houve entre nós dois, deixemos para depois o adeus. Vem uma vez mais, vem dizer adeus e vem reviver o que passou e amenizar a cruel paixão que deixaste em mim. Thank you. guardo o lencinho branco que te ofertei, bordado de ternura aos olhos teus. Foi quase nada, memória apagada num gesto de adeus. Tal como a que deixaste quando a sorrir tu me abandonaste, há de ficar com a lembrança e a vã esperança de ver-te voltar. Num lenço de seda suspiros guardei, num lenço de seda meu pranto enxuguei, num lenço de seda meu drama escrevi, num lenço de seda o amor que eu perdi. Um simples lencinho comigo viveu, um simples lencinho comigo sofreu, um simples lencinho guardou tanta dor e guarda o carinho do meu grande amor. Ele foi, ele há de ser, companheiro da paixão. Quantas vezes a tremer eu aperto ao coração. Bordado tem o nome teu, nome que é meu único bem. Vejo a chorar, juro por Deus, julgo beijar os lábios teus. A tarde estava triste quando a sorrir, sem perceber partiste, sem perceber como eu chorava e o lenço apertava querendo esconder. Não, nem por um momento visto o horror do meu padecimento. Ai, meu tremor, ai, meus segredos, e o lenço em meus dedos crispados de dor. É o programa Sempre aos Domingos pela sua rádio Universitária FM, especial tango, com as participações de Aladir Porto e Albertinho Fortuna. Mais uma vez, Aladir Porto, música de Roberto Firpo, El Amanhecer, Aladir Porto com a orquestra de Romeu Fossati. E a última do bloco, Cristal, de Contursi Mores, versão de Haroldo Barbosa, na voz de Albertinho Fortuna. Thank you. peito em pedaços. Trago esfarrapada a alma inteira, noites e mais noites de cansaço, minha vida em sombras prisioneira. Quantos, quantos anos são passados, meus cabelos brancos, fim da vida, louco, quase morto, derrotado num crepúsculo apagado, lembrando a juventude, mais frágil que o cristal, foi o amor, nosso amor. Cristal, teu coração, teu olhar, teu calor, carinho juvenis, juramentos febris, trocamos docemente em teu portão. Mais tarde compreendi que alguém bem junto a ti manchava minha ausência. Jamais eu voltarei, nunca mais, sabes bem. Talvez te esperarei junto a Deus mais além. Mais frágil que o cristal foi o amor, nosso amor. Cristal, teu coração, teu olhar, teu calor, carinho juvenis, juramentos febris, trocamos docemente em teu portão. Mais tarde compreendi que alguém bem junto a ti manchava minha ausência. Jamais eu voltarei, nunca mais, sabes bem. Talvez te esperarei junto a Deus mais além. E o nosso programa sempre aos domingos, especial com o tango, nas vozes de Albertinho Fortuna e Aladi Porto, programa de número 2, vai ficando por aqui. Sempre aos domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, colaboração do acervo musical de Célio Oliveira Santos, no áudio, Assis Lima. Lembramos a você mais uma vez, após o intervalo, o programa do Nireis, Arquivo de Cera, com Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical. Arquivo de Cera, todo domingo de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia, ao vivo, Brasileirinho. Hoje com o convidado Tarcísio Sardinha e seus grandes amigos músicos. Tarcísio Sardinha e convidados, de 10 ao meio-dia, programa Brasileirinho ao vivo hoje. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes. 2 da tarde, Memória 107, um show ao vivo com Tom Jobim, homenageando a obra de Vinícius de Moraes. Tom Jobim canta Vinícius de Moraes. 2 da tarde, hoje, no Memória 107. E 3 da tarde, Calé Alencar, Aurora Miranda e Nelson Augusto conversando com arte. Sempre uma grande atração da cultura cearense. Todo domingo, 3 da tarde, conversando com arte. Continue com a Rádio Universitária FM. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra.